Ouça agora na Antena Web História e Geografia. A seguir, não perca mais uma edição de Espetacular. Dando-lhes um boa noite a meus amigos e diletos ouvintes desta conceituada rádio Antena Web, vamos mostrar para vocês no dia de hoje, através deste áudio, a parte 03 sobre a geografia do estado de São Paulo. E vamos desenvolver, portanto, neste momento, a sua parte da economia deste pujante estado. E queremos, então, fazer um parênteses mostrando que a cafeicultura foi muito importante para o estado de São Paulo, muito importante para o Brasil, porque a cafeicultura capitalizou os paulistas de uma forma significativa, fazendo com que hoje, através desta capitalização, nós possamos ter, então, um estado pujante, um estado mais importante, economicamente falando, do Brasil. E a cafeicultura, ela tem uma história muito interessante no mundo e a sua entrada no Brasil. Mas antes vamos mostrar alguns dados específicos deste arbusto do cafeeiro. Vamos inicialmente mostrar, por exemplo, que ele tem uma flor muito alva, muito bonita. E desta flor vem então um fruto com dois caroços verdinhos, depois então ele fica amarelado e em seguida ele vai ficar, quando maduro, vai ficar vermelho, daí receber o nome de fruto do café, o cereja. É um fruto, é uma bebida estimulante, portanto, uma bebida que contém a cafeína. E a proporção da cafeína, a quantidade de cafeína no café, ela é feita da seguinte forma: em cada 208 mililitros de café, um café bem preparado, principalmente o café arábico, você vai ter, então, de 80 a 140 miligramas de cafeína. E segundo a saúde, o Departamento de Saúde, ele faz muito bem ao ser humano. De 2 a 3 xícaras por dia dá realmente uma saúde muito, muito, muito boa às pessoas que fazem uso desta bebida. A árvore, o arbusto, o cafeeiro, tem em torno de 2,5 a 5 metros de altura. E o fruto começa a aparecer a partir do terceiro ano de plantação. E no seu sétimo ano vai ter o máximo de produção. E quando o solo lhe é favorável, nós vamos ter então um cafeeiro dando o seu fruto por mais de dezenas de anos. O solo para os cafeeiros deve ser um solo vulcânico, um solo bastante profundo e solúvel. Ela não gosta, as suas raízes não gostam do solo muito úmido. Então, tem que haver realmente um solo, principalmente um solo vulcânico, solo de arenito, para que possamos ter, então, grandes cafezais. Então, esses são alguns dados específicos sobre o cafeeiro, sobre este arbusto. E na sua botânica, nós vamos deixar de lado a sua ordem, a sua classe, e vamos mostrar a sua família, o seu gênero e a sua espécie. A sua família chama-se Rubiácea. Então ele está ligado, o café está ligado à família das Rubiáceas. E o gênero é a Coffea. E a sua espécie, Coffea arábica, que é em maior quantidade, Coffea robusta e Coffea libérica. Então, binominalmente falando, nós temos Coffea arábica, Coffea robusta e Coffea libérica. Este termo do gênero Coffea foi dado pelo grande naturalista Linneu. Então, estes são o que a botânica pode nos trazer em termos de, falando deste arbusto, do cafeeiro em si. Então aí nós já temos a nossa rubiácea dominando o mundo, dominando muitos países, inclusive o nosso Brasil. E qual é a sua história? Uma história bastante interessante. Eu tenho certeza que vocês gostarão muito, vão gostar muito de ouvir esta história. E tudo começa por volta do século IX ou século XII, segundo alguns historiadores, na Abissínia, hoje a Etiópia. Nas partes mais altas da Abissínia, ali em áreas silvestres, um pastor que pastoreava as suas ovelhas, os seus carneiros, observou que as suas ovelhas, seus animais, após ingerirem uma folha daquele arbusto silvestre que ali existia na Abissínia, na cidade de Cafa, eles ficavam diferentes, ficavam mais espertos, ficavam mais excitados. E isso chamou a atenção deste pastor, que, segundo dizem, tinha o nome de Caude. Caude, então, o que faz? Pega, então, o sumo deste fruto, verdinho ainda, e fazia, então, o sumo e bebia aquilo, e ele, então, sentia algo diferente. Claro que estava ligado, então, à presença da cafeína. E isso então foi sendo propalado e chegou então aos ouvidos dos monges existentes na região. E estes monges então, para diminuírem o seu sono na hora das suas orações, faziam então uso desse sumo do fruto deste arbusto, destes cafeeiros silvestres ali existentes. E então isto foi sendo paulatinamente já conhecido por outras pessoas, e até que chegou então a Arábia, foi para a Arábia Saudita, através inclusive dos maometanos, que dominava toda este vegetal, dominava toda esta rubiácea dentro do contexto do continente africano e depois do continente asiático, na Arábia Saudita. E ali no Iêmen, então nós vamos ser plantados alguns pés de café, e da Pérsia vai ser então depois cultivado vai ser torrado os primeiros grãos de café na Pérsia. Ele fica inclusive marrom depois que ele então fica torrado. Pois bem, os maometanos dominando esta bebida chamavam-na de Kauá, que se escreve uma palavra árabe, que se escreve Q-A-H-W-A, e que significa vinho. E por volta do século XV, na região da Turquia, na área de Constantinopla, nós tínhamos ali o vinho, também assim denominado, chamava-se cavê. Então eles denominavam o café como se fosse um vinho. Então, nesta região de Constantinopla, vão surgir os primeiros cafés, né, que vai sendo então aí desenvolvido. No Egito também já tínhamos conhecimento nessa época desta cultura, então, que foi sendo desenvolvido, e ele vai entrar aí primeiro no século XVI em Veneza. Mas em Veneza ele foi proibido, os cristãos eram proibidos de tomar este vinho, este café, este fruto, né? Era proibido tomar esta bebida, porque tinha sido disseminada pelo islamismo. Muito bem, então, a partir da presença do nosso Clemente VIII, que era um papa na Itália naquela época, os cristãos então, e quando então ele serviu desta bebida, este problema ficou sanado, e então os cristãos começaram a fazer uso desta bebida. Desta região ele foi para a Ilha de Java. Da Ilha de Java, então, através das empresas holandesas, né, ocidentais, então foi para a região da Holanda, e da Holanda então ele vai ser trazido para o mundo da América, do mundo novo, da América Central, e vai primeiro para a América do Sul, na região da Guiana Holandesa, vai para Porto Rico, para Cuba e na Guatemala. Muito bem. Começa então a os cafés surgindo no continente europeu. Primeiro nós vamos ter já na Turquia, já e vai então na Europa, na parte ocidental, vai ter a Inglaterra. Na Inglaterra vão surgir então os vários cafés que vão servir então as pessoas nobres, vão servir desta bebida. Daí, depois do século XVI, nós vamos ter a presença dos cafés em regiões da França, por volta de 1650. Então, aí, inclusive, os cafés aí existentes vai ser adoçado pela primeira vez, então vai ser usado o açúcar na França. Depois, então, vai para a Itália. A Itália e França já vão fazer uso, então, de algumas máquinas que vão ser usadas nesses cafés, sendo que na França, o Richelieu, o Jean-Jacques Rousseau, então as pessoas nobres dessa região, pessoas de alta estirpe dentro deste país, vão fazer uso então dessa bebida. E através então dessas máquinas aí descobertas, vai ser descoberta então uma máquina que vai então fazer uso de um café mais gostoso, segundo se afirma no continente europeu, né? E vai então para a região de Portugal, e principalmente em Lisboa. E aí então Lisboa, nós vamos encontrar o grande poeta, vai fazer uso também deste café, Bocage, né? E o mundo então começa a perceber a importância deste café. E da França, por volta do século 17, por exemplo, 1670, um capitão Gabriel de Clier vai levar para a Guiana Francesa, para Martinica, para outras áreas, o pés de café. E ali então vai ser cultivado o café na Guiana Francesa. Então vocês vejam como foi importante a locomoção do café no continente europeu, e ele então vai chegar a várias outras áreas dentro do contexto americano central, no caso do Novo Mundo, americano do Sul, e ainda não tínhamos notícia do café no Brasil. Então em 1727, portanto já no século 18, o governador de Grão-Pará, no norte do nosso país, vai incumbir o sargento-mor Palheta, Francisco de Melo Palheta, vai dar a seguinte incumbência para que ele se dirija à Guiana Francesa, e lá então ele vai tentar trazer pés de café, mudas de café, para o nosso país. E assim foi feito. Francisco de Melo Palheta vai para a Guiana Francesa e tem um contato bastante íntimo com a Madame d'Orvilliers, que era esposa do governador da França, d'Orvilliers, e neste contato amigável que ele teve com a Madame d'Orvilliers, ele consegue então trazer escondido pés de café para para o Grão-Pará, então para a área de Belém, inclusive, e ali então vai ser plantado o primeiro pé de café dentro do nosso país. Dali então depois ele vai ser plantado na região do Maranhão, na região da Bahia, e observa-se que o clima não lhe era muito favorável. Então é quando o desembargador João Alberto vai então trazer para o Rio de Janeiro, João Alberto Castelo Branco vai trazer para o Rio de Janeiro várias mudas de café. E aí então a cafeicultura começou a ter uma presença bastante significativa. E vamos, claro que o Rio de Janeiro vai sofrer um pouco com a presença da cafeicultura dentro do Rio de Janeiro. O desflorestamento vai ser intenso dentro da cidade do Rio de Janeiro. A nossa Mata Atlântica na região, principalmente da Tijuca, vai sendo dizimada paulatinamente, já estava sendo dizimada com a presença da atividade canavieira, né, do açúcar, né? E aí então ele vai, os grandes cafeicultores, homens nobres ligados então ao, por volta do século XIX, entre o princípio do século XIX até 1850, começa então a surgir, inclusive indo para outras áreas do estado do Rio, inclusive na região de Cantagalo, né? E temos até um fato bastante pitoresco com relação a um dos grandes cafeicultores dentro dessa região do Rio de Janeiro, que para que o Dom Pedro II pudesse deslocar na área de Santa Cruz, que é o oeste do Rio de Janeiro, teria que pedir licença a este cafeicultor, que somente ele possuía nada mais, nada menos do que 100 fazendas, desde da região de Angra dos Reis, Paraty, toda aquela área dali da Costa Verde, outras áreas, inclusive, do Vale do Paraíba. Então, era um homem muito rico. E graças, evidentemente, à presença da escravidão nesta época que dominava, que graçava dentro do nosso Brasil. Então, os escravos eram comprados para que eles trabalhassem, então, as grandes fazendas de cafés. E o café, então, vai para o Vale do Paraíba. Então, na região do Vale do Paraíba, em toda aquela área da região, o café começa, então, na área de Barra do Piraí, muitas fazendas, nas áreas dos famosos barões do café, Valença, toda aquela área vai ser então subjugada às grandes fazendas, e a cafeicultura começa a tomar uma grande importância e começa então a ser exportada para o mundo, porque já tinha encontrado não solo, digamos, o melhor, mas o número de fazendas foi muito grande. E à medida que ela ia caminhando, entra no estado de São Paulo através do Vale do Paraíba, na região então ali de Taubaté, de Pindamonhangaba, e vai então sendo dizimado toda a nossa Mata Atlântica para que nós então ali pudéssemos ter a presença da cafeicultura. E aí no estado de São Paulo, quando ele entra no estado de São Paulo, vamos então perceber que à medida que o café ia caminhando, os solos iam ficando então ruins, porque não era um solo bastante muito adaptado, né? E ele vai então entrar no oeste do estado de São Paulo. Aí sim, no oeste do estado de São Paulo. Então, nessa região com a presença de um solo vulcânico, que é a decomposição do diabásio, e que foi chamada, era até um solo vermelhado, que depois os imigrantes, quando acabou então a escravidão que os imigrantes tomaram ciência da cafeicultura no estado de São Paulo, eles chamavam essa terra Roça, e daí veio o nome depois de batizado de solo de terra roxa. Seu nome também é muito interessante. E São Paulo então começa a se sobrepujar no mundo da cafeicultura, levando inclusive através da Highway, através da Estrada de Ferro, ligando o Tompor de Santos, que começamos então a exportar milhares e milhares de sacas de café para o mundo, inclusive para os Estados Unidos. Aliás, dica-se passagem, que os Estados Unidos são, na realidade, o maior país o povo que mais bebe café no mundo. Então, eles são o primeiro lugar que faz o uso desta bebida. Em segundo, o Brasil. Então, nós exportávamos aí para várias partes do mundo, para o continente europeu, inclusive para os Estados Unidos. E vai então aí criar esta condição favorável para o estado de São Paulo, vai se capitalizando através da cafeicultura. Outras ferrovias vão surgindo na medida então que vai sendo proliferado os pés de café, e vai até a região norte, o noroeste, norte do estado do Paraná, na região de Londrina, né, que é uma região inclusive chamada a capital do café, e Maringá. Então são duas cidades que crescem vertiginosamente com a cafeicultura. E a cafeicultura aí já com a presença, portanto, no século XX, com a presença dos emigrantes italianos. Então, porque em 1888 vai acabar a escravidão e entra então o emigrante, que vai dominar a cultura do café dentro do estado de São Paulo. E há até um fato político muito interessante para que possam sentir a pujança do estado de São Paulo. Vai haver o chamado política café com leite até a data de 1929, chamada República Velha. 4 anos nós tínhamos um presidente mineiro, 4 anos um presidente paulista. É a política café com leite. Então, até politicamente, foi importante a cafeicultura para o nosso país. E o Brasil, então, começa a dominar, dominava muito esta cultura, que vai sendo dominada pelo estado do Pará, pelo estado de São Paulo, desculpe, estado de São Paulo, pelo estado do Paraná, e, claro, outros estados começam também a plantar o café, com Minas, Espírito Santo, mas em seguida vai haver uma retirada dos pés de cafés para que o estado de São Paulo continuasse sendo um grande produtor, né? Mas o que vai ocorrer? No 29 vai acontecer um fato na economia mundial, a chamada Bolsa. A Bolsa de Nova York vai ter um problema muito sério, vai cair assustadoramente. Nós exportávamos muitas sacas de cafés para os Estados Unidos, não vamos mais fazer esta exportação. E com a presença de Getúlio Vargas, que entra no governo, então acaba aí a chamada política café com leite, e vamos então entrar no governo ditatorial de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, então, para não doar o café para a nossa população, ele prefere então queimar milhões e milhões de sacas de café para que o preço não caísse abruptamente. Mas, de qualquer forma, foi um problema muito sério, mas que depois foi então sendo paulatinamente resolvido esse problema. Em 18, no século 1918, vai acontecer uma geada na região de São Paulo e do Paraná. E em 1975, uma grande geada vai dizimar grandes pés, muitos pés de cafés da região do Paraná, tanto que o Paraná deixa então de produzir café, ficou somente no estado de São Paulo. Mas aí observa-se que essa geada, criando então esse problema, deveria ser então plantado o café em outras partes, e foi então que o café foi sendo plantado no estado de Minas Gerais, principalmente o chamado Coffea Arábica, no Espírito Santo e na Bahia. Então nós temos hoje, primeiro produtor, o estado de Minas, segundo, o estado do Espírito Santo, terceiro, o estado de São Paulo, e quarto, o estado da Bahia. Mas, segundo informações, o estado da Bahia está inclusive com café de ótima qualidade em algumas regiões da Bahia. Vai então passar a ser o terceiro produtor no Brasil, e São Paulo então vai passar a quarto. Mas já estava consolidado a presença em São Paulo das nossas indústrias. São Paulo já tinha realmente, através das suas estradas, então começam a aparecer grandes estradas de rodagem dentro do estado de São Paulo, e outros municípios vão surgindo. E esta capitalização, como eu lhe disse no princípio, do poder aquisitivo dos paulistas vai dar então uma sequência muito sugestiva, muito interessante ao estado de São Paulo, fazendo com que ele se sobressaia então de uma forma gigantesca na economia nacional. Então, gente, estes são os fatos que eu acho que muito importantes, muito interessantes, sobre a história do café, como é que ela entrou, como é que ela veio para o mundo, para o estado de São Paulo, mostrando para vocês que até 1980 o café, o petróleo era em primeiro lugar o produto mais exportado e o café era o segundo. Mas depois então outros produtos vão dominar então a exportação brasileira, e hoje nós temos, por exemplo, a carne, a soja, nós temos o petróleo. Então hoje, a partir de 90, o café passa a ser o sétimo produto mais exportado, mas ainda é bastante exportado, né? E o estado de São Paulo, então, vai, claro, fazer com que a sua economia, fique cada vez mais pujante. Então, gente, este fato aqui trazido para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, e eu agradeço sobremaneira é a atenção de vocês. E vamos então agora no próximo, a próxima parte 04, falarmos da economia paulistana propriamente dita. Muito obrigado por este grande momento.